qui pillait. Et on crée toi tes mourrais. Veuillons qui pillait. Et on crée toi tes mourrais. Veuillons qui pillait. Et on crée toi tes mourrais. A vida é uma escola, onde o tempo é o professor. Os dias são as lições e o Senhor é o diretor. E todos os dias agradeço a Deus pela vida. Agradeço pela família, agradeço pelos meus niggas. Pois a vida me ensinou a dar valor enquanto temos. Porque tudo isso um dia vai, então aproveita todos os momentos. A vida dá volta, as pessoas mudam, algumas não mudam, isso é normal. E quando perdemos alguns amigos, ganhamos sempre alguns irmãos. Humildade perdeu a importância porque muitos pensam que são importantes. Todo mundo quer ser o tal, e para a sociedade isso não é novidade. Aprendemos com as derrotas e os problemas nos deixam mais fortes. Essa vida não é fácil, mas temos Deus como suporte. Escola da vida é muito dura, eu já não mais vou voltar. Porque Cristo me chamou, não importa o que vier, eu aguento até morrer. Que pra ser feliz não preciso de ser milionário. Que sucesso só vem antes do trabalho, apenas em um dicionário. E isto se aprende com a formiga, leia Provérbios 6:6. Só é salvo quem crê no Evangelho de Cristo, Romanos 1:16. E a vida que sempre me tem ensinado é Jesus o Cristo. Só por ele se chega ao Pai, João 14:6 diz isto. Quem quiser aprender com ele, não basta apenas crer, mas cumprir com a sua palavra e para o pecado morrer. Na escola da vida aprendi a sorrir, que a tristeza e calúnia não vão me impedir de adorar e louvar o Senhor Elohim. Meu destino já foi transformado por ti. Trabalho e caio, mas logo levanto. Não pauso, não estou conversando e fumando. Trabalho só faço, não tenho relaxo. Me empenho de dia e de noite, irmão. Eu tenho salário, me bênçãos a bordo. E eu tenho já provas, meu álbum no forno. Minha empresa não fale se és o patrono. Investes em mim, capital de abonos. Mesmo merecendo uma surra e soco, és digno e fazes comigo um acordo. Procuro você jejuando e orando. Tua graça me rende, me basta e pronto. Chora, vida, eu...